chegando ao seu final, comigo nas mixagens, novamente Bezerra de Menezes, coadjuvado pelo nosso querido Paulão de Boscão, que vai a Rondônia final do mês. Vai lá na casa de Alfredo. Ei, vai pra casa. Alfredo mandou um abraço pra você aqui, não foi não? Alfredo disse que é tricolor das laranjas. Vou deixar valeu, aí, meu filho. E a gente só volta segunda-feira, se Deus quiser. Não esqueça de ler o Salmo 91. E lembre-se, Deus é bom demais, agora o diabo não vale nada. Vai pra casa, Chico. Vai tu, menino. Então, pega o dedo. Ei, Castelo, você tá fora do pato. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. E aí, a CPI do queijo sai ou não sai? Quando telefonei, deixa isso, pelo bom, seu jeito de falar. Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, por nem sei pra onde alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Logo notei, quando telefonei, pelo seu jeito de falar. Eu nunca pensei, quem eu tanto amei, fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde, alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta neste horário, uma pausa em